O dia 11 de dezembro na história, 1936, o rei Eduardo VIII renunciou ao trono da Grã-Bretanha para viver com Willis Simpson, uma americana divorciada. 1941, a Alemanha nazista declarou guerra aos Estados Unidos. 1946, a Organização das Nações Unidas criou o Fundo de Emergência Internacional para Crianças. O objetivo era ajudar crianças em países devastados por guerras. 1981, um incêndio destruiu 18 dos 22 andares do edifício Barão de Mauá, no Rio de Janeiro. 1983, Renato Gaúcho marcou 2 gols, um deles na prorrogação e deu ao Grêmio o título mundial em Tóquio, no Japão. O imortal venceu o Hamburgo da Alemanha por 2-1. 1985, Una Bomber fez sua primeira vítima fatal. Hugh Scruton morreu ao abrir um pacote em sua loja de computadores na Califórnia. 1989, o empresário Abílio dos Santos Diniz, então vice-presidente do Grupo Pão de Açúcar, foi sequestrado em São Paulo por 5 homens. Esses são os fatos que fizeram o dia 11 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.